Dona Salvador, é o Tamanque, que foi Alfa, solicitando autorização para ingresso ao Pátio 1, posição 07. Está autorizado, reporte ao término, Mike, que foi Alfa. Ok, reportaremos, muito obrigado. Saludos, Salvador, é o Tamanque, Sui Alfa, informo o termo do reboque até o fim 07. Muito obrigado e um bom dia. dia, até a próxima, Mike X-Ray Alpha. Até a próxima, bom dia. Xoxa, né? 6251, pushback, acionamento portão 11. Autorizado chamar táxi, Xoxa. Salvador, muito bom dia, o WebJet 5898, cliente da Hotel. 5898, muito bom dia, prossiga. 5898, pra saber se tem como adiantar qual seria a saída. Confirme seu destino, aerovia que você pretende voar. É, o destino é Confins, aerovia Apezulu 10 e Apezulu 16. Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, obrigado. Para o táxi, Oxané, 6251, são 114, aborda autonomia de 4 horas e 15, alternando galeão. Prossegue via pátio, Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 6251. Estou indo chamar a pronto no ponto de espera, na verdade são 120. Salvador. Salvador, muito bom dia, Webjet 6749, Vicente do Hotel, autorização Guarulhos 340. 749, muito bom dia, pronto, cópia? Afirmativo, senhora. Autorizado para Guarulhos, 340 Unidos, sob a cola da 10, na saída da El Leda Bridge, onde intercepta a Zulu no meio, prossegue Bravo até o Zulu 13. 5146, transponder, 120.8, controle. Guarulhos autorizada no 340, decolando da 10 no perfil da Dael Leda, após ter da Bridge, apenas Zulu no meio, Bravo até o Zulu Trive. 5146, transponder, controle 208, objeto 6749, está no portão 2. Segmento correto, chama quando totalmente pronto para o posto, Web. Chamará totalmente pronto, objeto 6749. Pronto, Oxané 63-6251. Alinha em decola, pista 10. O vento é de 120 graus com 49-6251. Decola 6251. 6749, puxa o taxonamento. Autorizado, puxa o estacionamento, chama táxi, 6749. Chama táxi, 6749. Meia 251, decolou agora aos 4-8, controle 120, decimal 8. 28, obrigado, bom dia. Bom dia, Xané, 6251, decolou, vai livrando agora 1500, escuta. Bom dia, 6251, contato radar, só 360, saída da El. Dael, quando possível, solicita voar direto Leda. Autorizado, pro Leda. Obrigado.